Você gosta de acusar, esse é o seu motivo. Mas quando em demasiado fica ridículo, me faz às vezes perder o meu senso crítico. Faz me pensar em mudança, recelenciar, dormir na hora certa, acordar sem acariciar. Tenta me enganar com beleza, ouro. Estou firme, Jesus Cristo é o meu tesouro. Quando você está perto, fico introspectivo. Percebo na poesia, fico desativo. O fim dos tempos está chegando, vou caminhando. Senhor Jesus Cristo pra arrebatamento está voltando. Lá vem ela com seu papo, amaldiçoando, lançando vida pro inferno, dificultando. Escuta, mano, Deus na tua vida tem um plano. Você não está escutando, ela tá te enforcando. Que vento frio, meu coração bate forte. Vejo ela como um crepúsculo sem sorte. Me enche, Senhor, de amor, livra do perigo. Dessa unção na terra, afasta do inimigo. Em preto, em branco, embaçado, as cores da paz. A alma do poeta, os olhos do Satanás. Mudando assim minha vida, monogramático. Pois o amor em preto e branco é dramático. Todos os dias lutamos contra o pecado. Ela tenta me jogar no mar acorrentado. Vem sempre confundindo o meu sexto sentido. Deus perdoe aquele que no mundão está iludido. Falar de Jesus pra ela não é atendido. Demasiado me faz perder o meu sentido. O tempo que ela me faz perder percepção. O Senhor faz perdoar, ser decisivo no coração. Ela vem como um anjo de luz. Oferece tudo que seduz. Só faz você andar pra trás e tira toda a sua paz. A sua paz. No tatame dessa vida, eu sei, você sabe, são rastros de sequela. No sangue derramado, muitos deitaram com ela. Ela se apresentou para Adão e Eva. Ela abraçou Abel depois do Éden. Ela não perde viagem, a cena se repete. Atores diferentes, encontros, desencontros. Quase vi o meu final. Ambiente congelado, mudou todo o astral. Isqueiro, estopim, ela e o inferno vieram contra mim. Uma fúria extrema, mexe com o emocional. Abalo psicológico, suor frio no rosto. Ela vem pra arrastar, levar pro fundo do poço. Ela gera tristeza, ódio, dor e revolta. Reunião de famílias, inconformados que choram vendo descendo as cordas, força suprema, conceito. Mano, Pei, Renato, Naldo e Juan. Faça o que tem que ser feito, não deixe pra amanhã. Reconheça que você é um pecador. Se entregue pro Senhor, ele morreu, ressuscitou. Fazendo de você mais que vencedor. O mundo tá cruel, é quente o deserto. Ela tenta todo dia nos tirar do caminho certo. Mas eu sei pra onde vou. Minha alma é valiosa, pois eu sei quem a comprou. Quem a comprou? Ela vem como um anjo de luz. Se oferece tudo que seduz. Só faz você andar pra trás e tira toda a sua paz. A sua paz. O justo é libertado, a chave é sua salvação. Os caminhos do império é que nem da escuridão. Sempre pensa que tem Jesus no coração. O amor de Deus sempre tem a sua razão. Voltar atrás não dá, recelenciar. No passado jamais, eu não quero pensar. As bênçãos da glória eu quero alcançar. O mar vermelho na fé eu vou ultrapassar. Nada é em vão, tudo que tenha feito. Ninguém é 100%, cada um com seu defeito. Perdoar é difícil, o amor faz o sacrifício. Ela faz sem pensar, te joga do edifício. Sempre vem quando você menos espera. Na calada da noite, lá vem a fera. Na sua procura, o cabelo voa. Pra ela o interesse grande é sua pessoa. Ela pra uns é deusa maravilhosa. Que no mar pra ela é jogado rosas. Na minha casa lamentável ela passou. A dor ficou, o meu irmão ela enganou. Seja fiel com quem é fiel contigo. Jesus sim, meu e seu verdadeiro amigo. Não carnal, irmão, sim espiritual. Leia o livro da vida eterna, é manual. Esqueça as novelas, ilusão virtual. Só quer uma desculpa pra te jogar no mal. Ela é M-O-R-T-E. Milagre pra escapar, truta firme na fé. Oração, né? Pra resistir, ficar de pé. Resistência pra suportar, é assim que é.